queria uma vida melhor pra uma minha vida família. Melhor pra minha família. Ah, é tudo que eu queria. Uma vida família. Melhor pra minha família. Ah. Eu só queria ser um cidadão de bem. Tentei me livrar daquilo, mas eu era apenas um homem com uma missão de vida, uma cruz pesada de angústia em cima do ombro. O escombro de barracos inteiros no chão, toda a chuva que vinha, anos de trabalho de uma família jogado fora, que nunca mais se renova. E quando a chuva é embora, o desespero e a lamentação. Poderia me chamar de fraco ao sofrer tanto assim, mas aquilo não era vida merecida a um ser humano. Destino profano, mudaria um dia, será? Eu nunca cansei de rezar no meu lar, à beira de um barranco 15 metros acima de um enorme buraco, o lixão da cidade. Será que é viável essa vida, morar ao lado de restos de comida, de pessoas que estão muito bem na vida? Graças a ele, com tudo isso, ainda sou muito feliz. Um filho de Deus, honesto com todos os deveres meus, com tudo que tenho em toda a minha vida, com meus vizinhos, com minha família, ciente que muita gente sofre mais do que eu, feliz de quem não sofreu, feliz de quem morreu. O pronto socorro é longe, fizeram essa merda mal planejada. Tudo aqui é muito distante, distante dos nossos olhos, distante do nosso uso. Aqui é assim, só realizam desejos de ricos, cara, é um absurdo. Talvez se eu tivesse nascido em uma cidade pequena, não veria tantas desgraças na minha frente. A cidade cresce, perde o controle, esquecem da gente, aliás, nunca lembraram de nós. Desde que nasceu a favela, a periferia, sofrimento chama o nosso dia a dia, o nosso cotidiano. Destino profano. A cada noite que chega, deito na cama, peço alegria às pessoas que me amam. Quero dormir, tentar apagar o trauma que há anos tenho por aqui. A cada noite que chega, deito na cama, peço alegria às pessoas que me amam. Quero dormir, tentar apagar o trauma que há anos tenho por e aqui. E quando a noite chega, tô ligado que aqui é assim. Mesmo assim, até hoje eu não me acostumei. Não fiz nada pra ficar fugindo de bala na porta de minha própria casa. Não respeitam mais nada, não respeitam minha alma, não respeitam meu corpo. Se matam a si mesmo, matam os outros. Se um cara mata uma pessoa a troco de drogas, eu acho que falta esse mano bom pensamento na mente. E que Deus esteja presente, esqueceu que cumpri aqui na terra uma passagem recente. Eu pensar assim não adianta, sempre pensei assim até hoje. Tem muita matança, tem muita discórdia, vida fudida, minha vida, eu quero uma vida nova. Vi ontem morrer um cara, estava assistindo TV. Vi hoje morrer um cara, coisa comum de se ver. Eu o conhecia, mas no velório dele eu não queria ir. Não era desfeita, apenas não gosto de ver pessoas se machucando, chorando por fora, por dentro se matando, perguntando por que que tinha que ser comigo. Com tanta gente no mundo, por que justo comigo? Se tornando até um tipo de egoísmo. Tudo bem, mas ele não é melhor que ninguém. Mas eu entendo, eu sei como é que é. Tenho que me pôr no lugar dele, dói demais. É, não quero passar por isso nunca na vida, mas sei que posso passar. Por favor, meu Deus, me manda em primeiro lugar. Não quero sofrer mais. A cada noite que chega, deito na cama, peço alegria às pessoas que me amam. Quero dormir, tentar apagar o trauma que há anos tenho por aqui. A cada noite que chega, deito na cama, peço alegria às pessoas que me amam. Quero dormir, tentar apagar o trauma que há anos tenho por aqui. Eu aqui passei, sei que um dia vou ter melhores condições, vai melhorar, eu sei. Tudo que lá eu vivi, sou mais feliz agora com minha família, estou melhor aqui. Tudo que eu aqui passei, sei que um dia vou ter melhores condições, vai melhorar, eu sei. tudo que lá eu vivi. Sou mais feliz agora com minha família, estou melhor aqui. Aqui onde estou, mudei de lá, meu Deus. Obrigado a meu anjo de guarda, todos pedidos a mim concedidos. Hoje vejo casas do meu lado, não fossas, não buracos. Meu barraco, cara, hoje tem paredes. Chuva hoje em dia não repreende mais a gente, não tira mais nossos sonhos. O emprego melhora, meu pai garante o mantimento de nossa casa. A vida é assim, ou você se esforça ou você fica sem nada. Hoje meu pai tem uma casa, é pequeno, humilde, pobre, mas graças a Deus é nossa casa. Só pelo fato de ter saído da beira daquele buraco, posso dizer que nós vencemos na vida. Aos meus manos, aos meus vizinhos que lá ficaram, fico a minha despedida. Que meu grande Deus ajude eles a sair de lá um dia. Não quero ver eles, como muitos que ainda lá moram, se ferrarem na vida, se ferram na vida. A cada noite que chega, deito na cama, peço alegria às pessoas que me amam. Quero dormir, tentar apagar o trauma que há no tenho por aqui. A cada noite que chega, deito na cama, peço alegria às pessoas que me amam. Quero dormir, tentar apagar o trauma que há anos tenho por aqui. A cada noite que chega, deito na cama, peço alegria às pessoas que me amam. Quero dormir, tentar apagar o trauma que há anos eu tenho por aqui. A cada noite que chega, deito na cama, peço alegria às pessoas que me amam. Vou dormir, agradecer a Deus por tudo que tenho. A cada noite que chega, deito na cama, peço alegria às pessoas que me amam. Quero dormir, tentar apagar o trauma que há anos tenho por aqui.